Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens que deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma e eterna permanecerá. E tem mais valor que este mundo. Só Cristo salvar poderá. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens que entregar. Se em troca tua alma tu tens que entregar. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia garante-te sim salvação. Depressa, depressa, decide, destreza este mundo falaz, contente, submisso, te entrega a quem te dá vida de paz. De nada aproveita este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tem que entregar. Se em troca tua alma tu tem que entregar.